perdoava suas mentiras, suas traições. E quantas presepadas você aprontava, tava fazendo hora com aquele coração. Só que ela se cansou, ligou pra mais de 4 ou 5 amigas, mudou status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pôde acreditar no que ela já falou, até o playlist do carro ela trocou. Que eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas, se pesou na consciência. Joel CDs, o Moral de Itumerá. Ela era fiel, fazia o seu papel, perdoava suas mentiras, suas traições. E quantas presepadas você aprontava, tava fazendo hora com aquele coração. Só que ela se cansou, ligou pra mais de 4 ou 5 amigas, mudou status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pôde acreditar no que ela já falou, até o playlist do carro ela trocou. Que eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas, se que ela se cansou. Ligou pra mais de 4 ou 5 amigas, mudou status pra solteira, quem diria? Tá batendo forte, essa saudade que incomoda toda hora, faz doer o peito. Já te liguei mais de 1000 vezes, seu telefone só da caixa postal. Me diz agora, vou correndo te encontrar, onde você está? Fuja de mim, não negue o seu amor. Você só me usou, eu não sou seu brinquedo. Agora diz pra mim, porque se foi assim, saiu sem avisar, você mentiu de novo. Me diz o que é que eu faço pra te esquecer agora. Um copo de cachaça não vai resolver. Preciso de uma vez dar um fim nessa história, pro meu coração poder viver. Não sei porquê você sumiu de mim, eu te amava tanto, cê não deu valor. Mas tudo bem, eu vou seguir, já que o meu amor não valorizou. Essa saudade que incomoda toda hora, faz doer o peito. Já te liguei mais de 1000 vezes, seu telefone só da caixa postal. Me diz agora, vou correndo te encontrar, onde você está? Não fuja de mim, não negue o seu amor. Você só me usou, eu não sou seu brinquedo. Agora diz pra mim, porque se foi assim, saiu sem avisar, você mentiu de novo. Me diz o que é que eu faço pra te esquecer agora.